temos do outro lado da linha Margarida Claro, o presidente da Junta de Freguesia de Seixo da Beira. Estamos às portas de mais uma festa do pão, bolos e bolas. Como é que está? Estão os últimos preparativos? Está tudo pronto para esta festa? Qual é que é o ponto da situação? Bom dia, Beatriz. Efetivamente vai ocorrer agora no próximo fim de semana a nossa feira, a nossa festa do pão, bolos e bolas. Estamos aqui nos últimos preparativos finais. Andamos agora com a distribuição das barraquinhas, com a organização da confecção. É muito trabalho nestes dias, mas estamos bastante entusiasmados. É bom o regresso. Estávamos a precisar, não é? Estamos com o interregno desde 2019 e temos tudo para que seja uma festa em grande e que seja muito boa. Muito bem, esta é uma festa já marca no Seixo da Beira, já se realiza há muito tempo, há muitos anos. O que é que se pode esperar da edição deste ano? Há alguma diferença ou de facto vão continuar a realizar o que é aquilo que se realiza à semelhança de anos anteriores? Sim, nós continuaremos porque a festa assim o obriga, não é? Nós temos a confecção ao vivo, nos fornos comunitários, e depois temos um cartaz algo diferente, nomeadamente no sábado, em que vamos ter, para além de toda a animação musical, teremos um rally paper. É a primeira vez que o vamos fazer, um rally paper em conjunto com a Associação Cultural da Freguesia de Seixo da Beira, que vai participar com outro tema. E depois a organização será do Grupo Aventura Duas Antas. E no domingo, à imagem do que aconteceu em maio houve o lançamento do livro Premonições Acertadas, do Maria Alice Gouveia, e nós achamos por bem, sendo que o livro também aborda a nossa freguesia, achamos por bem fazer uma apresentação no domingo à tarde, no âmbito da Festa do Pão. Muito bem. Então, isso é algo diferente. E esperemos que as pessoas adiram e que nos visitem e que estejam presentes. Então o programa para sábado e domingo, mas de facto a festa arranca já amanhã com a abertura oficial a partir das 19 horas. Também haverá uma visita aos expositores. O que é que podemos contar nestes expositores? Nós temos artesanato, temos tasquinhas de comes e bebes, como não podia deixar de ser. Portanto, temos as nossas associações que vão estar presentes, o Centro Paroquial também, temos uma panóplia de expositores que me parecem, temos aqui alguma diversidade. E onde é que se realiza, para quem nunca se dirigiu ao Seixo da Beira para esta festa, onde é que se realiza esta festa do pão? Portanto, esta festa realiza-se no Parque de Nossa Senhora da Estrela, na saída do Seixo da Beira em direção à Sobreza. É um parque muito agradável, muito bonito, amplo, que estará disponível e acolhedor para poder receber todos os visitantes que o queiram fazer. E o Fabrico, falou então há pouco do Fabrico de Pão, bolos e bolas ao vivo. Esta é uma grande atração deste certame? Sim. As pessoas, ainda há muita gente que vem propositadamente para ver os fornos, para ver o fazer do pão, o fazer dos bolos. Sim, há sempre imensa gente junto aos fornos. É muito agradável, sim. Isto tudo porque o Seixo da Beira é conhecido pelo fabrico destas iguarias, portanto há toda uma história por trás desta festa. Sim, é verdade, e para além de... Ainda há muita gente que continua a fazê-lo em casa, normalmente, semanalmente ainda há muita gente a confeccionar o pão que consome em casa. Portanto, esta festa também vem no seguimento das nossas tradições, daquilo que é a vivência no Seixo da Beira, na freguesia, sim. E depois as bolas, que são o nosso ex-libris, não é? Podemos chamar assim, que são os chamariz. É, toda a gente gosta muito do pão, toda a gente gosta muito dos bolos, mas efetivamente as bolas de bacalhau e de carne são chamariz desta festa. Muito bem, então, expositores, fabrico de pão ao vivo, mas olhando também para o cartaz, é óbvio que se destaca também esta componente musical. Qual é que foi a preparação na elaboração do cartaz? Qual foi a vossa prioridade? É assim, nós tentámos ir de encontro também o que as pessoas gostam, tendo alguns critérios também com as verbas disponíveis, não é? Portanto, este ano não temos aqui um artista de renome, nada disso, mas temos dois grupos que nos parecem muito bons, o grupo AF na sexta-feira e o grupo República no sábado. Não esquecendo que também é bastante importante a atuação do nosso grupo de concertinas, o Seixo do Mondego, a Prata da Casa, que é muito bom. Acho que devemos sempre dar aqui uma predominância àquilo que é nosso, não é? Referir sempre àquilo que é nosso. E depois no domingo as festas serão mais cedo que o normal. Teremos também um dos concertinas que são os Irmãos Moraes. Mas é como digo, creio que o nosso cartaz está muito bem. Temos um bom cartaz. É o que eu posso dizer, que nos visitem, temos um bom cartaz. Portanto, falava então do grupo de concertinas, isto também vai do encontro da Junta de Freguesia tentar aliar a componente musical com também a componente cultural, chamando Exatamente. Grupos culturais da região. Exatamente, isso mesmo. Também, olhando para o cartaz, fala-se aqui da animação de rua, o Moleiro e a Padeira. Portanto, a Junta de Freguesia também quer promover esta festa dirigida também para as famílias. Há também um convite para as crianças. Certo. Sim, nós também temos essa preocupação. Preocupamos com a animação das próprias crianças e temos insufláveis durante os dias. E, efetivamente, sim, a animação de rua no domingo, virada para as famílias, com a apresentação do Moleiro e da Ponteira. Muito bem. Para terminar, quais são as expectativas? Espera atrair muitos visitantes? Olhando para aquilo que são as edições anteriores, certamente que esta festa tem muitos visitantes. Sim, nós continuamos com essa expectativa, sim. Apesar de termos aqueles eventos no concelho, mas apesar disso, e tem acontecido nos anos anteriores, nós temos sempre muita gente a visitar-nos e temos aqui, creio que sim, que este ano não será diferente. Teremos também uma casa cheia, como costuma dizer. Visitantes, certamente do concelho, mas também da região. Sim, do concelho e da região. E há pessoas que já vêm, estão fora também e que já nesta altura acabam por marcar as férias ou marcar aqui no fim de semana para se deslocarem ao sexta-feira. Portanto, já é bastante abrangente. Também estamos na reta final do mês de agosto, mas é certo que o mês de agosto também é o mês dos imigrantes. Também certamente que estarão muitos por cá em Seixo da Beira. Será então um ponto de encontro esta festa do pão, bolos e bolas? Creio que sim, apesar de nesta altura muitos dos nossos já terem partido. Mas sim, ainda temos bastantes por cá, portanto será um ponto de encontro, sim. Muito bem, por último, de lançar-lhe o repto para que deixe então aqui o convite para que todas as pessoas neste fim de semana se dirijam ao Seixo da Beira. Claro que sim, convidamos todos a visitar-nos, não se vão arrepender, acho que as nossas bolas, como dizia há pouco, são algo que não pode ser, que não podem perder, mas depois todo o cartaz. Só por isto é fundamental, é muito importante e vão divertir-se. Vir ao Seixo da Beira serão dias animados muito bons, portanto visitem-nos, contamos convosco.